DJ Cavalo Branco. DJ Cavalo Branco. Antigamente as favelas eram uma comunidade que abraçava a humilhação, os polícias da sociedade. Só que uma pá de vagabundo, malandro de conceito, indignado com os fatos, se armaram pão daquele jeito. Estudando, matutando a ação desses covardes, com uma gravata, uma caneta e um papel. Chorou comunidade, várias pegadas por aqui, por ali, foi de mil grau. Um bang bang melindroso, chacina coisa e tal. Aí o 15 ligou o mano 3, que era irmão do outro 3, que quentão por sua vez. A descontração no ritmo chinês. Arma aqui, arma ali, arma lá, cabelo vai voar. É certo pelo certo e a sociedade vai pagar. Um mapa de costa de chumbo que nem os coxinha viu. Americano, argentino, até do Brasil. Tem arma russa, da Suécia, italiana, da Suíça ou de Israel. Bagulho tá louco, João. Sistema é bruto e te manda pro céu. O 38 foi pra acalmar o cara, foi tua bereta. Foi pra encurtar a língua dos cagueta. 9mm pra não sair do ritmo 380. Será que os capa aguenta? É de ponto 40. Ha, os boys não aguenta. 22 argentino foi pra fazer buraco fino. 32 trouxe muito feijão com arroz. E a pica-pau pra mostrar pros paga-pau que pescoço de mangueira tá escondido nas trincheiras. Sente os baques da pau. Aí foi mal por outro lado, do outro lado, com um pensamento engatilhante. Arrebentaram uma vitrine com 9 tiros de pump. Fazan, Uru, HK, armamento de responsa que fez muita mãe chorar. Cospe, chumbo. Na cena do ladrão é mó bang de vagabundo. Cospe, chumbo. Defensor da favela, herói do submundo. Cospe, chumbo. Na cena do ladrão é mó bang de vagabundo. Cospe, chumbo. Defensor da favela, herói do submundo. Pense laser, aria, tijá, eles calçam Madison. Cospe, chumbo. De furar moletom, Jericó, Sik, Salva, Buxerox, Super 12. Bagulhão que desbagaça, quem é cheio de fazer pose. Chileno e coach, 9 milênio, fiscal 11, 765. AK-938, coach 45, 24/7, 762. 357, Alter PT, 38, AR-15, Ruger Intratec. Vai achando que nós tá de brincadeira. Vai mostrando na dança das cadeiras. Se mangua é dois palitos, pros ratos vira peneira. É que o bagulho é frenético, nós não falha na missão. Pode subir de blindado que nós peneira o caveirão. Aqui tem ponto 30, se fã, ponto 50. Os policinha cu de burro, cai pra dentro, só que não sustenta. Tem uma pá de cospe chumbo pra trocar tiro com as coxinhas. Brawling Luger é o seguinte, tem nos pés a favelinha. O armamento dos polícia é tipo faca na bainha. DJ Cavalo Branco. Cospe chumbo. Na cena do ladrão é mó bang de vagabundo. Cospe chumbo. Defensor da favela, herói do submundo. Cospe chumbo. Na cena do ladrão é mó bang de vagabundo. Cospe chumbo. Defensor da favela, herói do submundo. O playboy foi estourado de pau, mosquetão. É porque o Zé não botou fé no maquinário dos ladrão. Não vai vendo sangue bom da nada, não se liga, João, é precaução. Quero ver se ele adivinha o que é desse rojão. Tem 8 janelas, só que não é sua mansão. Chega, brilha no escuro, mas não é diamante. Não presta atenção, se liga, João, tá de chapéu no serenão. Aqui na nossa área é o tradicional oitão. M16, um estralo só de roubo os 3. O Walter PPK, só pro barco na fundada. 10 milênios em Bel, clec, clec, bléu, bléu. De 9 AKK, tu vai pra casa do chapéu. Dinamite na agência, em quadro cabu. Map G3, PT sem a Stevilu. Nós quer saber do ouro, gerente arrumado. O bagulho é rapidão, senão nós te colar no quadro das antigas firmeza. Não era aqueles armamento, mesmo assim queria ver. Um herói meteu os peitos, bacamate, garro, um Winchester, Fidobé, escopeta, carabina, cartucheira, assim que é. 20, 16, 32, 36, das antigas que nós cobra a maldade de vocês. O Austerina, Puma, Coco e Cavalinda, Caramuru também sai chumbo. Periferia segue assim, cospe chumba que é mato, vagabundo não se engana. Se nós pegar pegando, o cliente fica só a lama. Inga, Lurdinha, Matraca, Urutu, uma caquinha, vassourinha. É mó rabo de foguete no vácuo dos cururu, lançado pela Paula, vai ela. uma granada de bocal. 1.200 estilhaça pros gambé ficar na mal. Tartaruga, mexerica, abacaxi. Puxou o pime, é rapidão pra ver os pedaços do corpo subir. DJ, cavalo branco. Cospe, chumbo. Nascendo do ladrão, é mó bang de vagabundo. Cospe, chumbo. Defensor da favela, herói do submundo. Cospe, chumbo. Nascendo do ladrão, é mó bang de vagabundo. Cospe, chumbo. Defensor da favela, herói do submundo.